Tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Você que tava implorando pro Canga voltar. Nós temos de volta, Majo. Rapaz, em nome de Canga Produções, é a turma do Canga Deus. Alô, meus divulgadores do meu Brasil. Alô, meus paredão. Aumenta que vai começar a...